34, aguarde coordenação com o Centro Recife. Então, 3858, chame Centro Recife na 2685, alternando no 2545. Aquilo, parte 3, posição 03, 4107. O 3152 está livre LS? 3152 está autorizado a sinal ILS XMI, pista 10, reporta estabilizada. ILS 10, chama estabilizado 3152. Salvador 3600 da TAM, passando 150, parou no 50, informação alta, boa noite. TAM 3600, boa noite, acione identificação, autorizado chegada a Mari, décima avenida 050. Mari até o 050, 3600. Rio 5972, decolar 204. Chama o controle 120.8, bom voo. 208, bom dia. Controle 1, Rio 5972. Rio 5972, contato radar, subir, manter nível 340, saída da EL. Subida para 340, nada EL, Rio 5972. Voo 1134, chame Centro Recife, na 2685, alternando na 2545. 268, 2545, bora. Salvador, confirma a posição de parada do 4107. A Infraero informou posição 3, mas caso a Infraero esteja chamando para outra posição, pode seguir. Tá bom, obrigado. Aproximação, chame torre 118, 1995, TAM 3152. 295 com a torre, grato, 3152, boa noite. Torre Salvador, boa noite, é o TAM 3152. Aí passar o Índia Serra, baixo travado com campo à vista. TAM 3152, boa noite, livre pouso, pista 90, vento 180 graus, 089. Livre pouso, 990, 3152. 1252, no solo 10, libera direito, chama o solo 121, décima 9. 219, é boa. Solo, boa noite. Portanto, 3152, libera na pista. Boa noite, 3152, portal 6, Alfa e Juliette. Alfa Juliette para o portal 6. Está 3600, desça para 2000 pés. Está livre da restrição em TAP. Autorizado ILS XY0, reposta estabilizada. 2000 livre de restrição em TAP, reposta estabilizada no ILS. TAP e ILS a 0. E o 5972 chame Recife em 1251, alterna 3395. Para Recife 1351, alterna 1395, Rio 5972. Primária 1251. 1251, gente. estabilizado o ILS. Então, 3600, Torre 1895. 1895, obrigado, bom trabalho. Salvador 3600 da TAM, boa noite. Passo em acesso estabilizado e ILS. TAM 3600, cheque trem, livre pouso, pista no zero, vento 180 graus, 079. Achado, checado, livre pouso, pista no zero, TAM 3600. Paulo Salvador, boa noite, gol 1868, informação Alfa. 1868, Aracaju, pronto cópia. Pronto cópia, Aracaju, gol 1868. Autorizado 230, decolagem da pista 10, com curva esquerda, Fuca Aracaju, 1208, 5545. Autorizado conforme Aracaju 230, decolamos da pista 90, primeira curva esquerda, Fuca Aracaju, Caju. O controle de saída 1208, código transponder 5545, posição 1, ou 1868. Corretinho, pronto. Usa quando pronto, 1868, muito obrigado. Paulo Salvador, 3600 da Tânia Brook, boa noite. 3600, portão 4, Alfa e Juliette. E Alfa e Juliette para o 4. Salvador, boa noite, chamar 6258 da Alfa. Chanel 6258, sem identificação, projetado para completar a chegada, decido autorizado até o nível 050. 050, Chanel 6258. 6258, descida 2010, Argentina 014, autorizado ILS, rapaz estabilizado. 2000 no 014, Talita, isso está intacto. Livre. Muito obrigado. Boa noite, voo 972, Tomassan Alfa. Seccionamento, botão 1. 972 para Alfa, cruza o 180 para 150, se possível, voa de terra. Com 972, acende identificação, inicialmente para o EDTAP, mesmo para nível 050, ajuste em Salvador na 014. 114, TAP 050, 972. Boa noite, número 08, 210 ao fundo, 70, ciente da Alfa. Resumo 6908, acende identificação, chega da Mário, desce para nível de voo 050. 050 na Mário, resumo 6908. Herbert. Está autorizado? Sim, ativo, é posto estabilizado. Camará. Localizador 6258. Oxalé 6258, completo de aproximação, chame torre 1895. Obrigado, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite, Oxalé 6258, localizador visual com 190. Xené 6258, ainda não escutou do controle, torre 118-95. Certo. 6258, visual com 90 e ele. Xené 6258, boa noite. Cheque trem, livre pouso, pistão na 0, ventuno 80 graus, 0 menos. Camará, trem baixado e travado, tem livre pouso 90, 6258. Baixou e travou, passando sim para 62. O Xena 6258, ciente, livre pouso, pista 90, vento 180 graus, 0 menos. Pouso 90, 6258. 19728, né? Siga o 972? Duna. Duna, 972, obrigado. Logo 1868, autorização para o ataque. O nosso POB é 127. Autonomia 0156. Alternando Recife. Ataque, ponto espera 895, ajuste 1014. Gol 186. Autorizado ataque, ponto espera, ajuste 1014, 1895 do pronto. Gol 1868, boa noite, bom trabalho. Salvador, muito boa noite, gol 1868, ponto espera, pista 10, pronto. Gol 1868, a linha mantém cabeceira 10. A linha mantém 10, gol 1868. Confirme, chamando o solo. Gol 972, autorizado ILS, reporte estabilizado. Está reportado estabilizado, 972. Azul 6908, desça para 2000 pés, ajuste 10014. 2014, azul 6908. Autoriza para o Índia Serra, para 972, confere. Com 972, está autorizado. Gente, 972, muito obrigado. Salvador, boa noite, gol 1098, formação alfa, portão 2, aprovação para Natal. Prepara Pucas e para Águas de Copa. Pucas e para Guarda na Copa. 258. É 258, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, obrigado, boa noite. 1098, cópia. É, 8 iniciando. Natal 370, autorizado, Apesulo 10. Decoda 10 curva esquerda, Pucas e Pá, 120 decimal 8, 5550. 1090, aprovado Natal 370, Apesulo 10, decolada 10 curva esquerda, Pucas e Pá. Controle 208, 5550, 5550, transponder 10982. Correto, então. Salve Salvador, uma boa noite, 1970 da Globo. Informação para Alfa, estamos 1-0, atenção Campina Grande. Campina Grande, autorizado 370, Apesulo 10, Neuma, pós direto. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5547. A saída será Lucas e Pá, curva esquerda. Ok, 370 autorizado conforme, prioridade 1-0, Neuma direto Campina Grande, decola 1-0, perfil Cuca, transição de bar, aciona 5547, transponder, controle de Salvador 208, voo 1-970. Confirmando, transponder 5547, Champron. Antigo, 5547, chamando muito obrigado. 6908, livre LS, reporte estabilizando. Livre LS, pode estabilizar, nos 6908. Olhe Salvador, muito boa noite, 1868, Pucca, Aracaju. Gol 1868, boa noite, contato Ardan, vou para nível 230 na saída Pucca, Aracaju. 230 Pucca, Aracaju, 1868. Quando possível, a coordenação para voar direto Aracaju, 1868. Torre, boa noite, gol 972, passou externo, baixou e salvou. Gol 972, torre 1895. Torre, boa noite, gol 972, passou externo, baixou e travou. Gol 972, livre pouso, pistão no 0, vento 170, grau 059. Livre pouso no 0, 972. Chamar a 1-0, ou 970. Controle, gol no 868, possibilidade de voar a Caju quando possível. Aguarde cotação. 7, gol no 868. 218, boa noite, informação Bravo, vai atingir o 950, solicita mais baixo. Trip 5218, aciona identificação, voo ITAP, descida autorizado por nível 50, 050. Ok, abaixo do 050 na prova de ITAP 5218. Gol 1868, vou direto da Caju. Direto da Caju, gol 1868. Pula 972, no solo 42, libera a direita e chame o solo em 1219. A direita 219, 972. Sou azul 6908. Azul 6908, completa aproximação, chame a torre 1118, decimal 95. 1895 para a torre azul 6908, obrigado, boa noite. Boa noite. 972. Noite, Azul 6908, passou dura. Azul 6908, continua a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado travado, ajuste na 014. Reportará externo, baixado travado, no 014, Azul 6908. Aguarde para push, pelo menos a companhia do outro lado do pátio já está próximo a finalizar o pushback. Certo. Está acabando aqui. Solo, 098, totalmente pronto no 2. Se puxa, chama táxi. Viva, chama táxi. Por favor, no externo, Azul 6908. Azul 6908, livre pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 079. Livre pouso, no 0, Azul 6908. O 411 Fortaleza, 25. 450, 25 a bordo, Fortaleza. Reporte através do portão 62 no 1170. Ok, através da 62 não consegue nem falar nem agora, né? Confirma, por favor, por 1170. Eu pensei que teria um sim, até o através do 8. Não estava avistando? Agora sim. Agora sim, te avistou. Obrigado. Solo, continua, por favor, para o 1170. A gente segue o Falomi até através do 8, ou a gente vai até o 8 e segue após? Porque ainda o visual ele não apareceu ainda. Seria para segui-lo até o 8. A partir do 8 o voo poderia ir por conta própria. Eu vou fazer contato com a Israel aqui e ver o que está acontecendo. Ok. A gente está vendo duas viaturas da Inferno, mas nenhuma se direcionou à aeronave. Uno 868, chame Recife em 12685, alterna 12545. 2685-10545, é o voo 1868. Boa tarde. Boa noite. Boa noite, obrigado. Trip 52118, desça para 2000 pés, ajuste na 014, utiliza DLS, reporte estabilizado. 2014, acusarei estabilizado, utiliza DLS 52118. Ou então, com cautela, efetua o táxi aí até através de 62. O 1170. Ok, sente até através de 62. O 1170. 219, 1908. Prossigo, 1170. Só para título de esclarecimento: que toda aeronave aí, segundo tem um documento que a gente tem aqui, toda aeronave que sai desse setor aí do pátio tem que prosseguir com um reboque até o través do 8. Queria saber se foi alguém da Infraero aí fazer esse procedimento, se foi vocês que dispensaram esse reboque, confirme. Paulo, se tiver, parabéns. Foi alguém da Infraero que efetuou o reboque, vocês dispensaram ou não foi ninguém que efetuou o reboque? Não, estava com o pessoal da Gol efetuando o reboque. E foi autorizado o pushback e acionamento. E como a gente chegou como follow me, a gente ficou aguardando o follow me aqui também. É porque o pessoal do solo aí, todo mundo sabe essas aeronaves, a partir do, da classe Charlie, todo mundo tem que ser rebocado até através do portão, do portão 8, assim, durante a noite, entendeu? Porque durante o dia, Gol e Azul estão dispensados desse procedimento. Pode seguir aí por meios próprios, mas à noite, todo mundo de solo aí sabe desse procedimento. Aí, a minha dúvida é o seguinte, se foi a tripulação aí, o senhor e o copiloto que dispensaram esse procedimento, ou se foi o pessoal de solo aí que não cumpriu. Quero saber isso aí pra gente ficar respaldado com relação a isso. Não, sim, a gente não dispensou nada. O que eu pensei é que ia ter o follow me aqui pra guiar a gente, entendeu? Acho que eles deveriam estar sabendo disso aí e ter passado pelo menos a informação. Vou falar com eles aqui. Pronto, então eu quero questionar o seguinte, o senhor vai prosseguir por conta e risco ou vai aguardar uma viatura para efetuar o rebote? Confirme. Não, senhor, vamos fazer dentro do padrão, então. Eu vou aguardar a viatura, ok? Assim a gente não cria nenhum tipo de desentendimento. Pronto, tudo bem. Por mim, para mim não faz diferença nenhuma. Entendeu? Eu não posso chamar a responsabilidade para a gente, porque existe um documento assinado pelas empresas, pela Infraero, que nesse procedimento, após o pôr do sol, todas as aeronaves, a partir da classe Charlie, tem que cumprir aí essa situação de ser revocada até através do 8 e daí iniciar o táxi. E, assim, eu gostaria até de agilizar, mas infelizmente não posso puxar para mim, né, esse tipo de responsabilidade. Não, sem problema, eu entendo o seu lado aí, inclusive em relação à gravação, é que eu tinha pedido táxi aí por conta e risco próprio, né? É, aí chamando, vamos dizer assim, pra mim. Mas eu aguardo o follow me, não tem problema nenhum, eu aguardo aqui, ok? E aproveito e já passo essa recomendação também pro pessoal aqui da empresa, via rádio. Tranquilo, então. Obrigado, senhor. Solo 1098, transporte táxi, 151, Recife, 2 horas e meia. 2 e meia, Recife, não copiei o POB. 151, 151. À direita, no ponto de espera, chame a torre 1895. Direita, 1895, obrigado, boa noite, Gol 098. Solo, boa noite, Azul 6908, Livrona, Suíça, escuta. Ingresso à esquerda, quilo, pátio 3, atento ao sinalizador, provável posição é 04, ok? Ciente. Quilo, pátio 3, provável a 4, guardando o sinalizador, Azul 6908. Salvador, boa noite, Gol 098, Ponte Espera 10, pronto. Gol 098, ali em decola de imediato? Afirmativo. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 180 graus 07 noite, Gol 1098. Ali em decola 10, Gol 098. 5. Chamarei uma boa noite. Boa noite. Olá, Torre, boa noite, 35218. 35218, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 4. Aguardo, 18. Triplo 5298, cheque trem livre, pouso pista 10, vento 180 graus 06 nós. Pouso autorizado 5218, aguarde cheque de trem. Voo 1098, decolado 52, chama o controle 120, decima 8, bom voo. 208, voo 1098, maravilha. Por 1170, consegue via Índia para o ponto de espera? Confirmando o ajuste 1014 e a torre 11895. Via Índia, ponto de espera, 1014-1895. Muito obrigado aí pela informação, já foi passado para a empresa para que a gente alinhe aí os procedimentos. Controle, boa noite, com 1098, vai passar a 2 mil pés na Arapuca. Com 1098, contato radar, sua parâmetro de voo 370, na feira Pucas e Pá. 370, Pucas e Pá, com 1098. Paulo, boa noite, outra 3152, está na posição meia dúzia, pronto para a cópia. (Risos) 3152, na posição meia dúzia, está pronto para a cópia. 3152, só um instante. Então, 3152, autorizado 330 Marcel, via permissão 58, decolagem da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. 120.8, 5553. Marcel, 330, permissão 58, 10 esquerda, Puca, Aracaju, 108, 5553, da 3152. 6 do 9, todas elas têm que puxar, serem rebocadas até através do 8, aí sim, inicia o táxi por meios próprios, ok? Ok. Foi passado pro pessoal aí da de solo da empresa, ok? Já para alinhar com as operações, inclusive citadas aí pelo senhor de sua corda, né? O interessante é que o pessoal do solo da empresa já sabe que eles estão fazendo isso desde sempre. Desde sempre fizeram com todas as outras aeronaves, com a sua aeronave foi a única que não foi feito esse tipo de procedimento, não sei porquê, que eles não fizeram. Pois é, a gente tem um procedimento que é assim, a gente só freia a aeronave quando é solicitado por eles, entendeu? Que aí ele já vai tirar o pin, etc. Se eles autorizaram o pushback, saneamento, eu iniciei, aí ele só freia a aeronave. Freada a aeronave, flat moving, que é o flat, e liberaram, né? E resolvi aguardar o following. E aí eu percebi através aí da nossa comunicação que o procedimento estava errado. Mas de qualquer maneira, muito obrigado. Pra gente também fica já convencionado aí. E desculpa aí por qualquer transtorno. Não, transtorno nenhum. Pra gente não tem transtorno nenhum. Livre de decolagem, vento no 70 graus, 0612. Livre de decolagem, pista 10, voo 11970. Voo 1170, decolado 857, chama o controle 1201.8, bom voo. 201, muito obrigado, uma boa noite, 1170. Salvador, boa noite. 1170, da Gol 1700, pés, perfil Puka. Gol 1170, contato radar, só para nível 370, sai da Puka Zipar. 370, Puka Zipar, 1170. Gol 1098, chame Recife, 1285, alterno 2545. Recife, 1285, 2545, gol 1098. 1170, solicita quando possível, vá direto sem par. Sim, que eu gosto de coordenação. Padrão, solicita. Salvador, boa noite, Azul 4062, informação Bravo, passando 200 para 150. Azul 4062, acende identificação, chega da Mari, desça para nível de voo 050. Identificou para o 50 na Mari, qual o número do aposto do Azul? Realmente o número 1. Autoriza a raiz de encurtar? Autorizar a cruz de Duna. Tirar o direto do Azul 4... 062. 3891, acende identificação, chegada bom, filhos para 4 mil pés, ajuste 1014, mantenha a velocidade 2509. Solo 3152, boa noite. Pronto para despegar acionamento, posição 62. Sorizado, chama para o táxi, 3152. Dá-lhe chama.